vibrou mantendo na Eco Bravo. Prossiga via Alfa, Juliette. Corrijo, o Sierra Bravo Fox é parte 3, estiga ou aerostar? Parte 3. Gente, não ingresse Alfa e Kilo, parte 3 está livre, observando o tráfego acionando na, no parte 3. Alfa e Kilo, Bravo Fox. Fala Salvador no portão meio, está 3454, pushback. Autorizado, 3454, chame táxi. Não, para, 3454. Salvador Granda, 426 for that Sierra. Would you confirm that that is unrestricted climb to flight level 260 and departing runway 28 with a left turnout? After takeoff runway 28, mantiu heading until 3,000 feet and then left turn on goal departure. Okay, runway heading at, to 3,000 feet, then left turn on the goal departure. Then that would be up to flight level 260 for 426 Quebec Sierra. Same with it. Report to taxi. Da, suba ao nível 320, saída gole, transição EUTS. Saída gole, transição o quê? Gole Eval, Avianca 6319. Gole Eval, vamos fazer curva esquerda para o 240 para evitar a formação. Gente, esquerda 240, Avianca 6319. Salvador Granda, number 46, Quebec Sierra is ready for taxi. Apollo taxi to hold point to runway 28 via Kilo and Alpha, QNH 1015, November 426, Quebec Sierra. Okay, taxi to holding point 28 via Kilo Alpha 1015, QNH 426, Quebec Sierra. Taxi para o TAN 3454, com o POB, é o 68, são 3 horas e 10, Natal. Natal, confirme apenas POB. 168. Afirmativo, Juliette Alfa, no ponto espalha 18.6, 1015, o ajuste. Juliette Alfa, 1015, espera 22, TAN 3454. 6310 vai embora pro 240 agora para evitar formação. Avianca 240 por quantas milhas? Mais 50 milhas. Gente, a Avianca 6319. Oscar Bravo Eco, prossiga. Autorização Sierra Nova, em uniforme de tango, radial 310. 310 na 17, confirme aí estacionamento. Afirmativo, da embaixada 97, está no parque da EBTA. Avianca 6319 da presente voo pro Adeus. Chame Recife 288 até no 3325. 288-3325. Bom dia. Salvador Tower, November 428-426, Quebec. The air is ready for departure, runway 28. Botão Oscar Bravo Eco, cópia. Pronto. Off runway 28, the left 90 meters are closed due to work in progress. Wind 230 degrees, 09 knots. Clear for takeoff runway 28, the last 9,000 meters are closed and 900 meters are closed for 426 Quebec Sierra. The last 90 meters only. 90 meters, thank you, sir. 426 Quebec Sierra. Dois a bordo. 286 torre, acionamento táxi. Bravo, é. Bravo Eco, pátio 5, livre acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Voltará para o táxi, Bravo Eco. Bom dia, Torre de Salvador, espera da 28, tá 3454. São 3454, alinha e mantém cabeceira 28. E mantém 28, tá 3454. November 42, Quebec Air, maintain heading until 3,000 feet after 10 left dollar departure. Contact now 119.8. I copy runway heading to 3,000 and gold departure in 19.8. You have a great day. November 426 Quebec Sierra is climbing through 3,000 at flight level 350 for flight level 260. November 426, weather contact on the battery, climb flight level 260, Goli departure. 260 Goli departure, 426 Quebec Sierra, thank you. Salvador, gol no 397, para pushback, acionamento, portal 3. 7 autorizado, portão 3, chame táxi. Autorizado, reporta táxi, gol no 397. Pista 3454, autorizada a decolagem, pista 28, vento 250 graus no 49. Iniciando, 3454. Departure 426, Quebec, sir. Go ahead. Yes, ma'am, confirm after eval. Echo Victor Alpha Lima is direct to the airport. Okay. Go ahead. And for 426 Quebec Sierra, after eval, is it direct to the airport for us? Sierra Bravo Papa Sierra. Call the battery eval transition, November. Decola 07, controle 119, decimal 8. 198, boa. Boa. Controle Salvador, 3454, decolou mantendo o eixo. 3454, contato radar na decolagem, suba 3 mil pés após 330, saída Aron Melim. Após 3 mil, curva direita na Aron, 3454, sobe para o 330. In departure 426, Quebec Sierra. November 426, contact Recife 128.8 or 133.25, November. 288 or 133.25, have a good day, 426, Quebec Sierra. Bloca Bravo para o táxi. Bom, Papa Tango Oscar Bravo é autorizado a prosseguir o táxi. Reporte para ingresso. Ingresso Pistuno 735. Voltará para ingresso, Bravo. Seu gol 1397, tá com 106 a bordo, antena Salvador 12:15. Sempre cuidado, mantém a posição e aguarde para o táxi gol 1397. O ativo está aguardando no 397. Possibilidade de voar direto Melim, TAN 3454 ou Aracaju? Voar de coordenação com o centro, TAN 3454. Obrigado. 97, inicie o táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera 28, quando lá chamar a torre 19, décimo 6, mais justo no 015. Informa a subida. Decolorada 28, mantendo proa até 3000, após curvará à esquerda, no perfil da Golem, após Eval, após direto Ilhéus. Patinho, autorizado então via Índia e Alfa, ponto de espera, torre 286. Decolorada 28, mantém proa até 3000, após curva à esquerda, Golem, Eval e DCT Ilhéus. Gol no 397. Ativo, tenha um bom voo e uma boa semana. Obrigado igualmente. Quatro, autorizado direto a Aracaju, chame Recife 12685, alterno 12545. Entende, voando direto para Aracaju, chama Recife 12685, alterno 12545, muito obrigado, bom dia. Bom dia, gol 7. Bravo, Eco, autorizado, ingresso, reporte chegado, pronto para decolagem. Bravo e Eco, reporta alinhado para decolagem, gol 1397. O Bosca Bravo Eco, autorizado ingresso, reporte alinhado para decolagem. É, Bosca Bravo Eco copiou, reportar alinhado e pronto, capitão 97, Bravo Eco. E o gol 1397, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Afirmativo, vai reportar gol 1397. 3-4-3-6-0-2. Salvador, 6726 da Web. Bom dia. Informação Lima, mestre enviado para. Jet 6726, melhor terra do mundo, Salvador Recife. 330, aguarde coordenação. Número 2 para cópia. Aguardando, 672. Gol no 397? Prossiga, no 397. Está autorizado alinhar e decolar. Pista 28, vento. 250 graus no 612 é nosso. Ativa a linha e decola da 28, gol 1397. Aguardando, Oscar Bravo Eco, alinhado e pronto. Mantenha a posição, aguarde para decolagem, Oscar Bravo Eco. Tem posição, Bravo Eco. Solo Salvador, bom dia, 193. Mano 93, Guarulhos, será coordenado 360. Formação em curso. Lima mantendo a minha escuta. Está Lima aguardando. Gol 1397, decola ao 16, controle 119.8. 198, grato, bom dia, Gol 1397. Bom dia. Após curve à esquerda, no perfil da Gole, Eval, após direto, Porto Seguro. 504, 1 no transponder, controle Salvador em 119.8, torre opera em 118.6. Autorizado Porto Seguro no 300, decola de 28, mantém a proa até 3000, curva esquerda, gole, Eval, Porto Seguro. Aciona 5041, 119.8 ao controle, 118.6 torre, poitando 3602. Reto, confirme seu portão. Estamos no 05, senhor. Portão 5, chame falando para o pushback, seu nome. Será reportado, obrigado. Web 6726. Pronto, cópia. O 6726 está pronto para cópia. Utilizado Salvador para Recife, nível 330. Aerovia Peruísque 58. Decolado 28, mantém pro até 3000. Pés após curva à direita, no perfil da Aron Melim. 5042 é o transponder, frequência do controle 119.8. Torre operando em 118.6. Ok, nível 330 aprovado. Para Recife, por 58. Da cola da pista 28. Mantém a proa até 3000 após curva direita. No perfil da Aron Melim. Nosso transponder 5042, 198 e 186. 6726 da web. 6726 da web, correto. Portão 02. Chame pronto para o pushback acionamento. Chamarão, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, contato radar, subnível 080, sai da Momo Albo. Momo Albo, Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, confirma estimado para pouso. Aguarde para estimado. Oscar Bravo Eco, estima 1440. 1440, copiado. Fala, Salvador, muito bom dia. Estou aqui 540 na formação Lima. Para remoto 14, para autorização 80 Petrolina. Muito zero Petrolina, será coordenado o 35490, mantendo na escuta número 2 para cópia no momento. Ah, foi tudo com o número 2 para cópia, o 5490. O 1397, chame Recife no 288, alterna 1-3325. 288-3325-1397. Aerovia Upper Whisky 50. Decola da 28, mantendo pro até 3.000 pés. Após curva à esquerda, no perfil da Gole, Eval. Após até o fixo Eudes, para interceptar a aerovia Upper Whisky 50. Transponder 5040, frequência do controle 199.8, torre 198.6. Confirme a torre, então. Subida, mantendo proa inicialmente até 3.000 pés, após curva à esquerda, subida a Gole, após Eval, após Eudes. Sente autorizado, nível 360 para Guarulhos e Upper Whisky 50, decolada 28, após 3.000, curva à esquerda, Gole, Eval, Eudes. Transponder 5040, a nossa torre 118, decimal meio, controle 119, decimal 8. Correto, 1983, portão 4, em ponto para o pushback, acionamento. Sente. Paulo Web 6726, no portão 2, solicita acionamento na posição posterior ao pushback. E do acionamento, sem para o push, Web. Vou chamar para o push, 6726. Ao nível, Oscar Bravo Eco. Para 085. Plano modificado, 823, suba nível 085. Para 085, Bravo Eco. Fox, autorização para João Pessoa, nível 420. Qual parte de contra a pista que pretende utilizar? A 28, se abre a Fox. Bravo Fox no parte 3, confirme. Afirmativo. 3, nível 410 para João Pessoa. No pátio 3, 410 para João Pessoa. Mantendo minha escuta e aguarde a coordenação para João Pessoa, o Papatão, Serra Bravo, Foxtrot. Aguardando, Serra Bravo, Fox. Salvador, 3602, puxa acionamento no 05. Autorizado, chame táxi, tá 3602. Será reportado, só 3602.